DJ Rai Moraes, DJ Jefferson Saudade e DJ Júnior Monteiro. Juntos em um show inesquecível de recordações. A verdadeira referência está aqui. A verdadeira referência está aqui. DJ Júnior Monteiro, ditando as tendências. E você não para de dançar. Rai Moraes, Jefferson Saudade e Júnior Monteiro. Essa é a trilogia da saudade, que chegou pra fazer você dançar. E aí, Veco, tudo certinho, maninho? E de repente cai uma chuvinha, né? Cai uma chuva de leve. Uma chuva gostosa. Veio feito nuvem, numa ventania, cheia de paixão, tarde de verão. Chovia em Mosqueira. Chove em Mosqueira, né? Entrou pelos meus olhos, sutil e tão fugaz. Trilogia da saudade tá aqui pra você. Era fugitiva numa tentativa de paz. Saudade. Relaxou meus nervos. Sentimento alado. Murilo dá valor. Senti minar na pele o transpirar de leve. Pecado. Revirei teus poros. Relâmpago e viril. Rajada de vento em beijos turbulentos. Reduzir, navegar teus sonhos, regar teus sentimentos. Parceiro Luciano, lá do Flex, Paredão Flex. Um abraço pra você, Luciano. Convidando a galera dia 11 e 12 no barracão do Zeca Padeiro. Junto com o J-Son. É o bingão de R$2.000 em prêmio. Pode crer, meu brother. Sucesso aí pra vocês. Galera do Paredão Flex. Ué, Luciano! Alô, Daiane. Luci, saudade, minha rainha. Orvalho de amor. Flor de pensamento. Nuvem passageira. Paixão, amor de primavera em chuvas de verão. Bora dançar, canecão! DJ Júnior Monteiro, o representante da Ilha de Mosqueiro. Oi! Saudade! Gostoso. Relaxou meus nervos. Sentimento alado. Senti minar na pele. Transpirar de leve. Pecado. Revirei teus poros. Relâmpago e viril. Rajada de vento em... Parceiro Paulo Paulada. Ele e sua esposa, aqui com a gente sempre, pode crer. Meu primo, Branquinho, aqui comigo, ó, Branquinho, sua esposa. Orvalho de amor. Rosinha. Pensamento, yeah, yeah. Rosana. Beijo pra você, Rosana, valeu. Inverno de paixão. Amor de primavera. Por causa de você, eu descobri que eu podia ser feliz. Contigo eu aprendi que quando a gente quer amar, pode dar certo. Meu parceiro Veco Piradeiro. Por causa de você, do Leão. E não abre, né, pai? Ele, parceiro Careca, os amigos aqui curtindo, valeu. Trocando sensações, vergonhas e desejos. por causa de você. Por causa de você, às vezes eu chorei. Do medo ao desatino, tudo eu já provei. Você abriu a porta. Nosso parceiro careca do bar Alta Tensão. Lá de um tesouro. Lá do bar do toco. Por causa de você, o mundo faz sentido. O meu melhor segredo. Participação de Jeff Soldade, domingo, lá no Bar do Toco. Vai, Mani! Vida, vida, virou a roda, tirou e você chegou na minha... Vê o garçom Marcos lá no, ali, na Barraca Play, toque, toque, cucumi. Traça, bora, Marquinho! Meu amor, não há o que eu não faça. Vida, vida, virou a roda, tirou e você chegou na minha vida. Meu bem, eu só queria te dizer que eu não me arrependi de amar você. Luci, saudade. E essa aí, Luci? Só lembra a luz do sol, né? Que passou, passou, não importa. Pode crer. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. E eu? Amo você. Júnior Monteiro. DJ. Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério, com você eu vou fundo do que der e vier. E aí, Beco? Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Saudade. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Minha amiga Priscila, tá feliz da vida, né, pai? Comigo. Duzentão no bolso. Quebra esse gelo. Ai, ai, ai. Bora, Priscila! Você. Curtindo a trilogia, valeu! E a saudade. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você. Seu canecão, gente. É palco de vários amores, vários casais, né? Sempre te amei. Amores aqui da nossa rede de Mosqueiro, casais aqui da nossa Vulcônica. Sei que errei. Se conheceram aqui no Canecão e hoje estão aqui curtindo a trilogia. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você. Mas tão breve. Tão breve você vem dizer que gosta de um outro alguém. E não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. E os casais? Sou tão simples e tão simples é a solução. Não é masoquismo hoje gostar da solução. E o casal Rosana e Branquinho aqui comigo. E tão simples é a solução. Não é masoquismo hoje gostar da solidão. Nosso parceiro Veco tá só de boa na lagoa. Veco do Leão. Eu me dediquei demais no amor que eu vi nascer. Pois você disse que carente assim precisava como eu. E flores vi então surgir. E o sol nascer como a canção que chega e faz feliz mil corações. E assim sonhei demais, mas tão breve você vem dizer que gosta de um outro alguém. E não olha pros meus ideais e a sorte que me deu. E a saudade? Sou tão simples e tão simples é a solução. Os casais arrebentando no salão, coisa boa, hein? Não é mais o que isso, hoje gostar da solidão. Sou tão simples e tão simples é a solução. Trilogia da Saudade da Ilha de Mosqueiro. Júnior Monteiro, toca aquela saudade. DJ Júnior Monteiro. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Saudade. Te via nos meus sonhos nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. E nenhum destino marcou. Aniversário da nossa amiga Andréia. Andréia Ramalho, né, Andréia? Tá no berço. Te procurava. Bora, Vivi! Te desejava. Pode crer. Toda noite sonhava acordado. Eu esperava por esse encontro. Há tanto tempo que ao primeiro olhar eu te amei. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo, é bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim como agora. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Bora, meu parceiro André. Bora, meu neguinho. Tá curtindo aqui comigo, garoto? Marcou nosso encontro aqui. E o malucão apaixonado. Duas pessoas que se desejam. Jefferson Saudade vai estar lá no bar do Toco domingo, né, parceiro? Acabamos se encontrando. E aí? Você sonhava nosso. Há tanto tempo que ao primeiro olhar você me amou. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. Bem gostoso, bem gostoso, bem gostoso. É a trilogia! Saudade. Saudade. Saudade. Eu te encontro em meu caminho, uma noite de luar, acendendo o sol da noite, eu querendo te amar pela luz da madrugada. Parceiro Hudson chegando com a gente. De você. Família Super Furacão Light. Pode crer. Sinta-se à vontade, viu, meu brother? Eu preciso de. Ai, ai, ai. Parceiro Tigrão, ai Tigrão, tá comigo aqui no Canecão. Eu te encontro em meu caminho, numa noite de luar, acendendo o sol da noite, eu querendo te amar, pela luz da madrugada. Sinto falta de você. A saudade é dor que marca. Eu preciso de você. A galera vai chegando pra curtir Trilogia da Saudade. O Bingão do Trabalhador. Já já tem a covardia, hein? Tem a covardia pra você. Aqui no Canecão. Nosso amigo Elias, do sítio do Elias, está aqui comigo também. Bora, Elias! Parceiro Marquinho, bora, Vitória! Meu parceiro Alex e Elianinha, a galera do Aerolanche, aqui comigo, já na área. Aí, Júlio Monteiro! Essa não, covarde! Bora começar a covardia agora! Saudade. E aí? Por onde que eu passei, eu nunca te encontrei. Sei que eu não sou tudo que pensou. Ai, amor. Não dá pra disfarçar, não quero terminar. Só quero uma chance, onde está o amor? Que sumiu e me deixou. Quando você foi embora, você mal sorriu. Me disse

ao meu lado, seja onde for. Tudo que você sente ao me ter, também sinto amor como você. E o resto só o tempo vai dizer. Nosso chamego é bom demais, adoro o amor que a gente faz. Você é especial, o amor vira carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Se tu quer me ter, tu vai me ter, que eu também tô como você. E nosso amor pede bis, tanto amor e sem raiz. E bom mesmo é amar e ser feliz. Manda 007. Segura! Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. E nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. A sofrência. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. Só os melhores pra você. E depois de um longo beijo, nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar algo pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. O fracasso foi em cristal, refletia nossas vidas separadas. E depois de longo tempo de enganos, tudo deu em nada. E hoje meu corpo te reclama. Eu tomo meu tempo em nossa cama, lembrando momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça, só o resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Não tem como não tocar essa música aqui, papai. Vai! Que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? É o hino! E além do meu corpo, meu coração. Fica louco. Aí, garçom Marcos! Aqui comigo! Aumentando ainda mais a tentação. Ele e o André. Bora, neguinho! É que eu já sei. Bora salvar! Como eu sou. Do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais. Luci, saudade! Coração. Olha o carão dela, né? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Isso é despeito, viu? E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Parceiro Mário, Mário Brother, aqui do aeroporto, só na manha. Ele, Aninha, a galera do Aerolanche. Tudo é loucura, e o Tigrão da Ilha, hein? São coisas do coração. E as meninas aí, é Casa das Sete Mulheres. Um abraço pra vocês, meninas. Bora, Augusto. Aí, me sinta. Sucesso. Eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. E eu? Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar, problemas sem solução. Aí o Marquinho. Tudo loucura, tudo é paixão, são coisas do coração. Só as melhores pra você dançar, pra você se apaixonar com a trilogia. Com esse controle na minha mão, mudando de canal, não passa nada legal, não sei o que fazer. Estou sem você. Entro na internet pra saber como você está. Me disseram que está bem, mas sabemos que é mentira. Todo mundo sabe que estamos separados. Afinal, meu parceiro Sabá, ele e companhia do DJ Jefferson Saudade. Tem alguém? Tá aqui comigo, papai. Também sei que tem alguém. Tô sendo por nós. Bora, Hudson! Furacão Light. Espero que chegue um dia e que eu possa parar de esperar. A saudade é uma agonia. Precisamos voltar. Hudson e sua esposa Claudiane. Espero que chegue um dia. Pode crer, obrigado, viu? Eu posso parar de esperar. A saudade é uma agonia. Precisamos voltar. E essa aqui, Vivi! Manda zeros. Olha aí, Vivi, olha aí, Vivi. Vai, Dudu. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, o sentimento não se desfez, recaí quando te vi. Solta a fumaça, Murilo! Fui a nocaute, beijei. Oi! O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou. Mas eu continuo ser. Ainda é? Ainda sou o mesmo. Povo apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Virutinha, boca nervosa. Bora, Marquinho. Mais colorido. Oi! Com você. Com você. Banda 007. Olha aí, o mundo girando e a gente se... Voroninha e o Alex. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, o sentimento não se desfez, recaí. Vou serrar essa pizza hoje lá, viu? A paixão veio à tona, fui a nocaute. De novo? A lona, o meu corpo. O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo sendo. Vai chegar lá, vai chegar lá. Eu ainda sou o mesmo, povo apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida. Canecão! stay, won't you lose them to my heart, oh, my heart, my heart, oh, my heart, yeah. A galera vai dançando pra lá e pra cá, canecão. Nossa. Vingão do Trabalhador. Eu jurei. Parceiro Veco, pirateiro. Lá no Paulista e do Leão. Chamar para sempre. Emanuele, um abraço pra você com muito carinho. Te esquecer, impossível demais. Não dá pra esquecer. Garçom Marcos, ele e o Neguinho. Lá da Barraca Play, Toque Toque, parceiro Augusto. Nos teus olhos eu sonhava ter o pôr do sol, mas você fingiu, foi longe demais, baby. Saudade da Ilha de Mosqueiro. Trilogia da Saudade. Trilogia da Saudade. Bora dançar, Marcante! Bora, Daiane. Se você pediu, tem que dançar. Oi! Júnior Monteiro! Aí ela chama logo o Mário pra dançar. Toma-te! Também preciso te encontrar. Na pororoca vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Porque você não vem, também preciso te encontrar. Na pororoca vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Na pororoca, DJ Beto tocou a canção pra nós. Só de mansinho, escutando a sua voz. Olha, meu amor, por ti me apaixonei. Simbora, malucão! Marcante, marcante! De DJ Beto tocava a canção do nosso amor, fazendo as mensagens e mandando seu amor. Essa sequência a Ninha gosta. Ela, Alex, pode crer. E a casa das sete mulheres! Parceiro Augusto e as meninas ali, obrigado! A emoção, a flor da pele. Porque você não vem, também preciso te encontrar. Na pororoca vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Ai, socorro! Porque você não vem, também... As premietes comigo! Na pororoca vou estar naquele mesmo lugar. Quando o DJ tocar a nossa canção, vou te tirar para dançar, pra gente se amar. Na pororoca, DJ Beto tocou a canção pra nós. Eu fiquei só de mansinho, escutando a sua voz. Olha, meu amor, por ti me apaixonei. Foi na Mandu Poderosa, aqui comigo. DJ Beto tocava a canção. aqui. Você não sai. Bora, Lucy! Do meu pensamento. Bora, Daiane, a sequência é pra você, Daiane! O João, o Marcos, o Dinei e o Palito! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. O jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe negro, o som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Eu sonhei de Léo, o som vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém, uma paixão. Essa música aí, o Veco, curte lá na Barraca Jumbo. Pode crer. Seu coração. E também lá no Bar do Toco. Parceiro Careca e Careca. Um show de som. Aí, Murilo! Príncipe negro vai tocar. Vai girando. Bora, meu parceiro Hudson! Eu escutei uma canção falando de amor e paixão. Sem perceber no coração espalha. Canção que tocava, lembrava nós dois. Eu escutei uma canção que falava de amor e paixão. Sem perceber meu coração disparava. A canção que tocava. Atenção, Ray Moraes, aqui comigo, maninho. Pop som tocar no coração. Quero ouvir falar do meu amor. Quando eu escuto essa canção, toca no fundo do meu coração. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor, DJ Ellison, toca aí que eu quero ouvir nossa canção de amor. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor, DJ Ellison, toca aí que eu quero ouvir nossa canção de amor. Dia da Saudade da Ilha de Mosqueiro. Banda, beijo molhado, é pura emoção. E as marcantes? Não vai embora não, não termine tudo. Eu sei que passa, no fim a gente aprende. Recebendo meu parceiro DJ Hudson e sua esposa aqui comigo. Nossos amigos lá do Furacão Light. São pessoas que a gente considera, a gente respeita muito. A galera do Furacão Light. Não sei que eu não vou viver nesse mundo. Como vai ficar a minha vida sem você? Se fiz algo de errado, te peço que me entenda. E eu não tive outra chance. Tudo isso eu até provo. Foi só pra te amar. Foi só pra te amar. Tudo isso. Tem um patrocínio forte aí, né, parceiro? Patrocínio forte aí, Hudson. Beco Pirateiro e o Careca do Bar do Toco. Toma-te! Não há ninguém nesse mundo que me faça viver sem ter você. Esse CD vai dar o que falar, hein? O segredo do abismo eu conheço. É tudo triste sem ter você por perto. E as meninas da, da Casa das Sete Mulheres. Dani Daiane, pra você a sequência, Luci Saudade também, e a trilogia. Vem cá minha vida, preciso te ter, perdoa se te fez sofrer. Oi! Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame, lembro do seu sorriso, volte logo é. Pra mim. A Casa das Sete Mulheres, a volta delas. Agora te segura, papai. Agora elas são 100% trilogia. É a trilogia da saudade que chegou pra fazer você dançar. Valeu, meninas! Oi! Estou mal, agora não tenho ninguém. Viver sem você é pior do que viver sem ar. Baby, vem me ame, lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi, te peço perdão. Simbora, Veco! A sequência vai pro Alex, pra Aninha, Aerolanche. Não é um lanche, é uma refeição. Oi! Eu já comprovei e aprovei também. Aqui. Sou louca por ti. Meu desejo é você. Nunca te esqueci. E as meninas? Não adianta mentir. Casa das Sete Mulheres. Enganar o coração. Parceiro Orelha. Se eu quisesse. O Veco. Você é a minha paixão. O Careca e o Utsu. DJ Zidilson e de Elson. Tocando pra nós. No furacão do som. Meu primeiro amor. Hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim. O furacão do som. DJ Zidilson e de Elson são os melhores DJs. Quero mais. A emoção, a flor da pele. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Aí, Daiane, pra você, Daiane. Ela vai escutar esse CD amanhã lá na residência dela. De boa. Vivo sem ninguém. Quero fugir. Bora, Vitória. Não me abandona, hein? E as meninas do Boteco dos Guerreiros. Parceiro Murilo, ele, o Veco Piratê. O Careca e a galera do Bar do Toco. Essa canção com meu amor. Toca DJ Brás, detona pra valer. Faz essa galera. Raio Moraes e Leno Saudade. DJ Leno Saudade. O meu ouro negro, toque bem fundo meu coração. Os DJs aí da Casa das Sete Mulheres. Beijos, toca pra mim essa canção. Meu amor. E a galera do boy comigo. Aí, galera do boy. No show, emocionando você. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém. Após essa música, gente, tá bom? A gente vai dar início ao último prêmio, tá bom? Encontrar somente a letra O. Passar a bola pro meu parceiro Ray Moraes. Eu quero agradecer primeiramente o Papai do Céu. Obrigado, meu Deus, por esse sucesso grandioso aqui em nossa bucólica, Ilha de Mosqueiro. A galera tá abraçando, tá conhecendo de perto, de pouquinho em pouquinho, a Trilogia da Saudade. E a gente agradece pelo carinho, pelo reconhecimento do nosso trabalho também aqui no Canecão, todos os finais de semana. Obrigado de coração a todas as pessoas que estão aqui com a gente sempre, tá bom? Em nome da família Premier Saudade, Birro, Simone Souza, são os nossos parceiros e amigos, tá bom? Obrigado a todos os nossos fã-clubes, caravanas, amigos, amantes da saudade. Valeu, família Saudade! Meu amor, meu ouro negro. DJ Junior Monteiro! DJ Ray Moraes, DJ Jefferson Saudade e DJ Junior Monteiro. Juntos em um show inesquecível de recordações. Ray Moraes, Jefferson Saudade e Junior Monteiro. Essa é a Trilogia da Saudade, que chegou pra fazer você dançar. Quem quer ganhar R$500 aí? Cadê a torcida do Paysandu? Cadê a torcida do Clube do Remo? Quem tá solteiro? Quem tá casado? Quem tá com a ponta? E quem tá liso aí? Bora, Ray Moraes! Júnior Monteiro! Oi! Opa, legal, Júnior Monteiro. Vamos lá, vamos fazer aqui o último prêmio. Valendo aí